ser imbatível. A fórmula pra vida de um menino que cresce e fortalece a esperança de um destino. Ah, é complicado falar, só mesmo vendo em seu olhar o brilho que ofusca seus momentos. Sabe as palavras e seu voo que presenciou, observou, gravou, aprendizado pra vida. Caminhos, buracos, atalhos, cuidado menino, não se pendura, pois quebra o galho, fechando o livro, pintando um novo quadro. A vida de quem lida com a perda de um soldado não é fácil, sei que é difícil ser imbatível, principalmente quando se desprende de um amigo. O mundo todo cai em sua direção, o difícil é acordar e retomar na contramão, mas o ser é imbatível, então não subestime. A reviravolta é tão emocionante quanto um filme. Sente o coração, sabe que bate, sabe que é forte. Ainda tem chão, nunca vai aceitar a morte. Mas tanto faz pra um rapaz que acredita que o amor é capaz de viajar no tempo, encontrar o companheiro que em dias de luto se tornarão parceiros. E sempre quando sente aquele vento envolvente, sabe que ele está lá dizendo: vá em frente. Como é incrível, impressionante como se levanta na escola. Tem nota acima do que sempre sonha. Covarde pra muitos na hora de ser alguém. Corajoso na hora de não ser mais que ninguém. Busca inspiração no leite, no pão do moleque que ao seu lado busca inspiração. Pensa longe, bem longe da desconfiança como um monge. Prepara a estratégia pra mudança. É o ser imbatível que tantos bichotes queriam ser. Ali, mãe, vem cá, olha lá, aquele lá que é o ser que os playboys adiantavam, homenageando sua derrota. Mas que ele conhecia, biografava sua história. Sabia que um dia seria pra vila uma lenda viva que em cada coração crescia. E naquele momento seu tempo foi registrado no mundo. Uma simples semente de um novo fruto. Eu sabia que ele seria um rei, imbatível que todos queriam ser. Eu sabia que ele seria um rei, imbatível que todos queriam ser. Passou o momento, se aprimorando, vai vendo. Tempo passando, ele vai mudando, desenvolvendo, subtraindo o relatório das estatísticas elaboradas pelos sábios cientistas. Esse é diferente, tome cuidado. Com filho no colo, cabelo black, o certificado na mão, como um canhão apontado ao sorriso falsificado pelo descaso. O tempo passa e ele cresce com raízes fortes. A árvore não cede, pratica a teoria de quem o ensinou com amor. Como Karl Marx pra Lene, que o inspirou, não recuou nas decisões mais difíceis. Como o zumbi formou, se informou, criou mísseis. Mas um pantera que elevou seu poder ao espírito que ofusca o destino de vocês.